909, Alfa Telemark. Gente, tem condições de manter até Duna esta velocidade? Ou até o marcador externo, se possível? Afirmativo, até o marcador Alfa Telemark. Gente. .462 após a passagem da aeronave da TAM, ingresso a Juliette 08 ao portão. Após a passagem da TAM, ingresso a Juliette 08. Linha 746, redução para 220 nós, décima tem 3.000 pés, o ajuste na 0 no 9. Para 3.000 com 1.019 reduz o LJ 674B, 2209. Zero no solo, as 33 à direita, 219 solo, boa noite. 219, boa. Alô, Salvador. Boa noite, vou 197, eu não faço informação Delta, autorização Aracaju. Gol 97 no 4, boa noite, formação Delta, confere Aracaju, só um instante, cópia, prepara a saída, Pucajamo, aguardando. Escuta, 97 no 4. Alô, Salvador, boa noite, a 3170, Debra. São 3170, boa noite, taxi via Alfa, Juliette, meia dúzia, portão. Alfa, Juliette, meia dúzia, tá? Índia Mike Alfa, aciona identificação, autorizado estregada Mari, desce e mantém o nível 050, quando no ponto ideal de descida. O ajuste é na 0 no 9. Webjet 6746, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite ao localizador. Pista localizador, mantém proa, Webjet 6746. Alfa Charlie Mike, confirme distância da posição Duna. 6 milhas, passando agora o 045. Ciente, confirme indicada. 190. Ciente, vai manter até o marcador externo, 190. Afirmativo, acelerando agora para 200, off Telemark. Ciente, confirme a altitude que passa. 4.000 agora. Ciente. Mike Alpha 10 mantém o nível 050, o ajuste no 0 no 9. Estabilizado, ELS, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, completa aproximação, torre na noite 95, mantenha a proa até o marcador externo. 7, vai manter a frota, marca 218.95, Alfa Charlie Mike. Correção, manter a velocidade. Alfa Charlie Mike, grato pela colaboração. 7, vai manter a velocidade. É, pode chamar a torre? 11895, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike. Então, no zero com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5111 no 3 pontos. Autorizado Aracaju, nível 230, decola pista 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5111 e controle 208, voo 197 no passo. Correto, portão 2, chama pronto para estiver acionamento, 1714. 3152 no perfil da Puca, Aracaju. Da 3152, contato radar, sabe, mantém o nível 330, sai da Puca. Sente, tá 3152. Gol 97, no prato, posição 2, puxa, acionamento. Tá livre, reporta táxi, gol 97.4. Autorizado, chamar a táxi, 97.4. Na 52 da presente Aracaju. Direto Aracaju, 3152. Localizador Objeto 6746. 6746 da Objeto, completa aproximação, torre 9895. Obrigado, boa noite. Boa. Torre, Salvador, boa noite, Objeto 6746, fui ali. Boa noite, 6746. Reporte passando, marcador externo, contra enxecado, altímetro no 0, no 8, 1018. 18, por gentileza, aqui está molhado? Está úmida. Úmida, obrigado. Curta sinal, meu travou, Alfa Telemark. Pista úmida, livre pouso, pista 97, o vento 140 graus com 08 nós, Alfa Charlie Mike. Livre pouso 97, Alfa Charlie Mike. CP 5317, good morning, Delta Information, Belém, flight level 380, runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Momo, departure, and Trova, Trova transition, to intercept upper Zulu 41, after following your flight plan route, Salvador, departure frequency 120.8 and Skok 5125. CP 5317, read back correct, gate number 1, report ready for startup and push. Salvador, é o 714. Trem Webman 746. Tá travado. Livre pouso, pistão no zero, vento no 40 graus com 08 nós, Webman 746, pistão úmida. Livre pouso a 10 horas de gesto, 746. No 3152, Centro Recife, no 2685, no 2545. 2685, 2545. No solo 45 à direita, chamo solo 121, decimal 9, boa noite. Solo 219, boa noite, vai para o FM 746. Solo, boa noite, vai para o FM 746 e para a pista. Abjet 6746, boa noite, taxi Alfa, e mantém a posição antes da taxi Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, mantém antes da Juliette, aguardando para ingresso, 6746. Prossiga. Gente, boa noite, 05, eu tenho um plano já vencido, 20250, confirma foi feita alguma DLA? O ajuste no 08, e reporta estabilizado na LS X-Ray da pista no 0, India Mike Alpha. Salvador, boa noite, voo no 8 9 6, informação Delta, localização para João Pessoa. Boa noite, 96, boa noite. Só um instante, cópia João Pessoa. Prepare a saída PUCA, transição Caju, aguardando, nível 370. PUCA, Caju, 370, para o táxi Gol 1914, 133 a bordo, 1 hora e 50 minutos, alterna retina. Gol 1714, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1-8, decimal 95, ajuste 1018 agora, um bom voo. 1018, autorizado via Índia Alfa, ponto de espera 1895, Torre Gol 1714, bom dia. P5317, stand by, to start up and push it. Salvador, é o Gol 994, chama 03, se tiver na Canadá. Gol 994, só um instante para push. Boa noite, Gol 1714, ponto de espera da 10, pronto. Nível Juliette 02. Agilizando, Juliette 02, o RJ 746. A lei da cola fica no 0, vezes 2, no ativo, chegou 17, 14. P5317, clear startup and push report to ride for taxi. ...4, decola 50, controle 120, decimal 8, bom voo e bom dia. 08, boa. Salvador, bom dia, Gol 1714. Gol 1714, bom dia, contato radar. Sobe e mantém o nível 230 na saída PUCA. Saída PUCA, 1230, Gol 1714. P5317, Salvador Ground. Salvador Ground, we are not able to continue with our ground staff. do you need to come back the gate number one? Confirm. Okay, reporting so well for taxi, UTP 5317, it's no problem, okay? Negativo, gol no 994, mesmo está aguardando apenas a finalização do parqueamento do WebJet, já no push, ok? Aguardando o número 2 no setor. Boa noite, 05, prossiga. Negativo, eu estou com o centro Recife. Só um instantinho, estou checando com o mesmo, ainda não recebeu a DLA, ok? Só um instantinho, por gentileza, aguardando o copo. Na escuta? Checamos com o plano de voo e o centro Recife, nenhum dos dois órgãos possui essa DLA para 0400. Por gentileza, cheque com a companhia se em qual sala IS foi feita, para que a gente possa ter uma posição também aqui dos órgãos, ok? Gol no 1805, mesmo assim cheque com a companhia e também estamos aguardando um contato com o centro Recife com relação ao plano, ok? Gol no 896, só um instante, cópia João Pessoa, prepara a saída Puca, transição Caju, aguardando. DP 5317, clear taxi via Indian Alpha until hold point 1010, hold point tower 118.95 and Q181018. Roll no 994, autorizado para o direcionamento, portão 03, a porta táxi. No 896, pronto, copy. Autorizado João Pessoa, nível 370. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5123 no transponder. Autorizado 370 para Correto, portão 4, chama pronto para o estacionamento, gol no 894. Salvador, India, Mike Alfa. Boa noite, boa tarde, Mike Alfa, altímetro 10 no 8. Vai prosseguir para 10 no 7, o vento no 50 graus com 05 nós. Após a passagem externo, informa, ok? Vai cancelar para 17, pós externo? Afirma. Visual com a 17, India, Mike Alfa. Afirma. Na presente, cancela o 57, base pela direita, reporte na final da 17, India, Mike Alfa. Ok, Alfa. Paulo Salvador, Sam, Mike, Hotel Zulu. Escuta, prossiga. Sam, Mike, Hotel Zulu, informa que em manutenção efetuará teste do ELT nos próximos 5 minutos da hora cheia. Ok. Have a good trip and good day. 1208-5317. Tem que partir o TAM, TAM parte 3? Ah, remota, senhor. Remota 13. Aí o senhor está ciente? Negativo. A informação que eu tenho é informar o controle, a torre somente. Momo de paz. Can we turn right, left now, direct position? Momo? Clear 5315-17. Roger, turning left, direct Momo position. Salvador, gol 1994, acionado e pronto táxi, 1980 a bordo, 2:20, alterna Salvador. Trovado táxi Indy Alpha, teu ponto de espera dá 1-0, ponto de espera 18.95 no ponto de espera 14, ajuste 1-0 no 8. 18, vai. Pantera vai chamar 2895, voo 1994. EP5317, climb and maintain flight level 300 and fly direct Trova position. Roger, climbing to flight level 300, direct Trova position. 5317. Noite, está livre em linha e decolar da pista no zero, vento no 40 graus com 08 nós. Boa noite, gente, autorizado a linha e decolar da 10, gol 1994. Solo 01, confirme estacionamento. Gente, está livre à direita. Dia Papa, Delta 5, New Mike Alpha, boa noite.